forças que tu ainda guardas. É melhor que as deixes fugir. Vira as costas aos dias sem nada. Foste um preso, agora podes ir. Para viver amanhã e um dia depois, quando tu dizes adeus, fica um céu entre os dois. Falaste da tua dor privada como se tu a fosses publicar. Disseste que não havia nada e em ninguém podias confiar. Para viver amanhã e um dia de adeus, fica um céu entre os dois. Vejo-te aqui sem decidir. Ficar